Comandante, boa noite, Alta 3654, informação Uniform. Juan 54, boa noite, contato radar, acione identificação, desça para o 050, chegada à Mari. Identificou 050 na Mari, Alta 3654. Tá, 3858. Segundo, quanto a cópia? Pronto, prossiga, senhor. Autorizado, 370 para Fortaleza, na presumindo 9, decola curva esquerda, saída é a mão, transição frote. Aciona 5156, controle 19, decimal 8. Ok, autorizou 370, upper Zulu 19. É, com curva esquerda, não consigo copiar a autorização, a transição frote 5156, 19,8, controle de saída. É a saída MOMO, transição frote. MOMO é a saída, transição frote, muito obrigado. Para pushback 3850. Solo Salvador, está 3152. 3152, consiga. 3152 para autorização de tráfego para Recife. Sim, Recife 330, lá de cota. Guardando. Salvador, tá 3858, tá no meia dúzia, puxa acionamento. Sim, meia dúzia tá autorizado, puxa acionar, chama o táxi. Chama para o táxi 3850. O Gol 1604 vai passar o Serra Vitor 366, estabilizado, Renave. Gol 604, complete sinal Renave, torre 186. Corre 18 e meia, boa noite. Boa noite. Mirador, boa noite, o gol Ononinha 04. Gol no 604, boa noite, autorizado pouso, pistão no zero, vento de 160 graus com 4 nós, cabeceira no zero, deslocado 90 metros à frente. Paciente, nível pouso, não, quero gol no 604. Lan 3654, desce 2000 pés, ajustado no 014, autorizado IRS, sim, o glide, reporte localizador. 2000 com 1014, autorizado IRS, sim, o glide, reportará no LOC, 3654. Web 6748, boa noite, acione identificação, desça ao nível 080, chega da Mari. Aidente 80, Mari. Recife, na... no nível 330, na perícia 58, decola com curva esquerda, saída Pouca Transição Aracaju. Aciona o código 5161 e o controle 19.8. Acione identificação, reposta para esse da chegada Bonf. Aciona identificação, reporte para descida, chegada é a Bonf, Oscar, Oscar Juliette. Meu destino é Vitória da Conquista, estamos estacionados ao 245 de Aracaju, direto, nível 100. Ok, então, trânsito em Salvador, mantém o nível 100, Oscar, Oscar Juliette. Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, gol no 604. Delta 3858 com 59 UTAB, 4,50 autonomia, alternando Teresina. Ciente, está livre o táxi até o ponto de espera da 190, chama 18 decimal meia dúzia quando pronto a torre. E autorizado até a espera da 190, 18,6 com a torre, do 3858. 204, observe a saída da aeronave da TAM que vai passar à sua frente aí na Juliette. Depois está livre para seguir via Índia, portão 2. Agora, boas Índia 2, 604. É 748, desça 3 mil pés, estado no 04. 3.004. 1.014, 1014. Tá 3152, gate 5, push back estacionamento. Tá autorizado, chame táxi. Autorizado, chama na táxi. Ah, 3654, estabilizou no lock. Tá 3654, agora com a torre no 186. 186, 3654. Boa noite, outra 3654 a 5 milhas do Índia Serra. Essa é 9660, boa noite, senhor, identificação, desça nível 050, quando pronto, na chegada Mari. Mari, até o 050, obrigado. É 748, descendo 2 mil pés, está autorizado ILS, sem o glide, reposto localizador, pois isso permanece. Ok, 2000, autorizado, recuperado. Confirme então 3652, 54. Poderia confirmar a redução da pista? São menos 1.200 metros? Negativo, só os primeiros 90 metros fechados. São 3654, informa pista úmida. 90 pista úmida, ou tá 3654 já. Pé 9660, reautorizado 2000 pés, ajustado no 014. A dois da sul, fala 2000, autoriza presente no WhatsApp. Autorizado. Obrigado. Aeronave nacional da 10 ali mantém pista 10 deslocada. Pulsão 3258. E pode passar a aeronave nacional 3250 ali mantém. Solo 05, Oliveira 1219 para o táxi, boa noite. Bora 219, boa, seja. Salvador 3654, Tatiana Oliveira. 50 graus, 069. Decolagem da 3258. Ótima gate 08, Oceano 3654. Tá, 3654, só fica atento ao e-boy da companhia que está efetuando pushback no 05. Pouso mesmo liberar a entrada aí da Juliette. Fique atento, está mesmo, está autorizado a ingressar a Juliette para o 08. Mas o colega ingressa a Juliette 08, tá? 3654. O TAN 3152 para o táxi com 57 a bordo, autonomia de 3 horas e 21, alterna Natal. 3152, táxi via Índia, Índia Alfa e Charlie, com espera 108612, ajuste ao 0014, como voo, boa noite. Índia e Alfa para o ponto de espera da pista 10, quando pronto, torre 18612, TAN 3152, uma boa noite. A 8, bom voo. 1998, até amanhã. Decolado 3850. Boa noite. Contato radar na decolagem, saída Momo, pro nível 370. Momo subindo ao 370, 3850. Salvador, boa noite, 3-1, 5-2, Latam, pronto, aeroporto de espera da Luzero. Então, 3-1-5-2, confirme, a linda cola de imediato, pistão no zero. A linda cola de imediato, 3-1-5-2. Livre alinhamento e da cola de imediato, são 3-1-5-2, vento no 60 graus, 069. Livre alinhamento e decolar de imediato, 3-1-5-2. Não consigo copiar, senhora. Negativo, mantenha saída, temos uma aeronave em trânsito aqui, precisa da terminal Salvador. Sim, a gente vai manter o perfil da saída. Decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Webjet 6748 na escuta da torre. Webjet 6748 se recebe a torre, da livre o pouso, pista 1-0. O vento no 50 graus, 05 nós. Web 6748, controle. É, 6748, visual. Torre 186. 86. Torre Webjet 6748. Webjet 6748, livre pouso, pista 1-0, vento no 50 graus, 06 nós. Livre pouso 1-0, 6748. 2000 com referências com visuais. Pode descer para 1600. Eu posso estabilizar o localizador, o aberto é 9660. Zero. Então, 3858, agora com o Centro Recife, no 2685-2545. 2685-2545, boa noite, senhora. Boa noite. Obrigado, bom serviço, boa noite. noite, vai até 9660. Está no localizador com campo à vista. É, possibilidade de autorizar a base pela direita para a pista 17, senhor? Vai até 9660, a 5 milhas da final da 10, está autorizado cancelamento, reporte na final da 17, com base pela direita. Possível chamada na final da 17, muito obrigado. Oscar, Oscar, Juliette, controle. Adiante. O Centro Recife nos informa agora que Vitória da Conquista está fechada agora para a operação de instrumentos. Vou prosseguir visual. Qual o motivo, Ju? Aguarde. Oscar, Oscar, Juliette, ainda estamos com relação com o Centro Recife. Qualquer informação iremos lhe passar. Consigo bater instrumento no zona 00, até a proximidade de Conquista, ok? Então, 3152. Agora com o Centro Recife no 2685-2545. 2685-2545, agora aí. Autorizar o valor do 3305, transfere. Informação